Então, continuando aqui, houve essa breve interrupção. À medida que a gente vai pegando prática, essas coisas deixaram de acontecer. Afinal de contas, nós temos 5 anos para aprender, pelo menos na última aula do 5º ano, nós conseguiremos uma transmissão absolutamente perfeita. Até lá, vocês e eu teremos paciência com essas coisas. Então, muito bem. Para começar as nossas práticas, eu desejaria passar a vocês um exercício que eu já experimentei em outros cursos e que tem os efeitos pedagógicos mais notáveis. Primeiro eu vou explicar para vocês o primeiro exercício e depois lhes dar a justificação. Esse exercício assim, é absolutamente obrigatório, vocês vão ter que fazer de qualquer jeito. E esses eu vou querer receber por e-mail, tem que mandar para mim, mandem para o endereço do seminário, que é cursodefilosofia@seminariodefilosofia.org. Então, vocês vão supor, cada um de vocês vai supor que você morreu e que você é um amigo seu, uma pessoa que o conheceu, e essa pessoa vai escrever o seu necrológio. O necrológio é a breve narrativa de toda a sua vida. Você vai supor que durante sua vida você realizou o melhor de si, ou seja, todas as suas aspirações mais altas foram realizadas de alguma maneira. Não digo aspirações mais altas em termos sociais, mas em termos humanos, ou seja, que você chegou a ser quem você sonha em ser. E esse seu amigo, então, vai contar brevemente a sua vida, como se estivesse escrevendo uma carta para um terceiro amigo. Olha, morreu ontem, fulano de tal, papapá, ele durante a vida, ele fez isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Ou seja, você vai contar a sua vida ideal. Tá certo? Isso tem que ser feito com extrema sinceridade e seriedade. Quer dizer, você vai mostrar para você mesmo quem você quer ser. Essa imagem, é claro que ela muda ao longo do tempo. Esse seu projeto de vida, ele vai sofrer muitas alterações, aprofundamentos, correções e, sobretudo, amputações. Mas isso não interessa. Interessa que ele vai ser, vamos dizer, a imagem que vai te orientar durante toda a sua vida. Uma das coisas mais estranhas e além deprimentes que eu observei na sociedade brasileira é que pouquíssimas pessoas fazem um plano de vida. Se você não tem um plano de vida, você não tem um ideal que norteie, você não sabe quem você quer chegar a ser, então, evidentemente, você não tem sequer como julgar as suas próprias ações. Tá certo? Porque é este ideal de vida, é este personagem, vamos dizer, é este personagem ideal que expressa aquilo que existe melhor em você, é ele que vai julgar as suas ações, e é ele que vai te orientar. E, sobretudo, se você é religioso, é este personagem que fala com Deus. Não adianta você falar com Deus desde os seus andares mais baixos, porque Deus se recusa a ouvir. É só o melhor em você que pode falar com Deus. Quer dizer, é o melhor, sobretudo, é quem... Se vocês são católicos, tem a prática, aqueles que são católicos, tem a prática da confissão, vamos dizer, é esta parte melhor, sua, que faz a confissão. É esta parte que julga você moralmente. É esta parte que se arrepende e se corrige. Certo? Se você não tem uma visão muito clara desse seu ideal do eu, então você se permitirá ser julgado por outras instâncias. Por exemplo, ser julgado pelos seus medos, ser julgado pelos seus preconceitos, ser julgado pelo falatório do grupo de referência incorporado no seu subconsciente pela audição contínua. Em suma, você estará em pleno estado de desorientação moral. Você só pode permitir que, de todas as vozes que falam dentro de você, só uma te julgue e só uma te corrija. Que corrija e só uma te oriente. E esta uma tem que ser a parte mais alta, que é o único interlocutor que Deus aceita. A finalidade técnica, filosófica deste exercício, desta prática do ideal, se tornará mais clara para vocês à medida que o tempo passe. E não há nenhuma outra maneira, nenhuma, de você alcançar um mínimo de orientação moral nessa vida.